giocatore. Controle Salvador, boa tarde, vão 273. 273, acione a identificação, autorizado via chegada IPIT, desça para 2000 pés, altímetro 10, 12, reporte estabilizado no curso localizador. Ok, positivo, desce via chegada IPIT para 2000 pés, ajustado no 012. Está efetuando um pequeno desvio à direita, evitar a formação, após retorna para o adianto, 1273. Tem, chegou no 273. Você pode confirmar se continua a chuva forte, a informação delta do ativo? Chuva somente nas vizinhanças. Ok, obrigado. Solo Salvador, na escuta do Bravo Joca. Bravo, Indiaosca, prossiga. Desculpa, senhor, agora que eu interrompo os negócios. É, a possibilidade de informar pra gente o, quando o plano vai estar disponível? Acabamos de fazer uma CHG, que temos uma decolagem quase imediata, senhor. Tem uma possibilidade de antecipação, Belo Horizonte? Área do plano? O primeiro plano foi para 22, 19 horas local. Agora se eles antecipar o máximo possível e conseguimos até os 45. Os 45 devem entrar no sistema daqui uns 20 minutos aproximadamente. Aí daqui 20 minutos dá pra pedir, né? Sim, mas assim que chegar no sistema já dá pra gente coordenar. Salvador, mais uma vez o Bravo de Oscar, só pra coordenar pra gente aqui, ó, a organização da caminho. A saída vai ser da El. Qual o nível que o senhor está pretendendo voar? 260 BH. 2000 é saída gole. Solo Salvador, gol no 601. 01 no... informação Delta, pronta cópia? Delta, pronto cópia. 601, autorizado Galeão, nível 340, quero ouvir Upper Zulu no carro. Decola 28, curva esquerda, saída gole, Eval, após direto CRAT. 198, controle, 5177, transponder. Com... 1601... É, confirmando a Galeão, nível 380. Sente 601, né? Tinha 38 no seu nível. Quando eu questionei o centro, você autorizou 36, o 34. Solo gol no 764, puxa acionamento na posição 3. Portal 3 autorizado, reportagem 764. Portal ataque, pista 28. Solo 04, 121, décimo 9. 1219, 3894. Esse aqui é o 138. Ele só autorizou o 34. Esse é o nível que está autorizado para o seu voo. Nível 340, decolada 28, a escova com a esquerda, gole Eval. Dia após Eval, CRAT. É, pode confirmar o transponder, por favor? Transponder 5177. 5177, Uno 601. 601 correto, controle 198, reporte pronto, portão 7. Vou chamar 7 pelas 8 com 3 saída. Solo Salvador, tá 3894, tá livrando, vai livrando a sua escuta. 3894, livrando na Charlie, mantenha-se antes da Índia, aguarde para ingresso. Na Charlie, mantenha antes da Índia, então 3894. Afirmo, mantém de forma que dê para o tráfego da Gol sair via Índia do Pátio, ok? Afirmativo. Qual seria o box de parada nosso? Vai ser o 03 que o Gol está desocupando. Ah, tá bom então. Se puder pegar um pouco mais pra trás, se tiver condição a gente passa. Solo OTAN 3, 897 Bate. Gol no 764, faço push de forma que dê pro tráfego que tá na Alfa ingressar via Índia, portão 3, ok? Vai fazer, já havia solicitado aqui a manutenção. Confirma o 3897. Solo, OTAN 3894, pode prosseguir via Índia pro portão 03? Afirmo, autorizado até o 3. Obrigado. Solo, Salvador, OTAN 3897. 3897, prossiga. Posição 2, pushback e acionamento. Portão 2, aguarde push. Pronto. Cargou, vovô. No 764, táxi com 70 a bordo, alterna com fins, 4 horas de autonomia. 764, Índia Alfa, ajuste no 0, no 2. Passa fora da Golf, chame torre 1830. Índia Alfa na Golf, chama 1830. 764, boa noite. 3897, fica atento ao tráfego da Golf saindo do pátio. Após autorizado, puxar no 2. 397. Solo, Gol 1601-7, pushback, acionamento. 601, portão 7, autorizado, reporta táxi. Beleza, puxa também, chamada táxi, 601. Bravo de Oscar, para que escuta na possibilidade da autorização? Oscar, cliente, quando o seu plano chegar assistindo, coordenarei o dia 2 dias. 040, pelotíssimo, forte em Salvador, permanece? Firmo. Desculpa, não copiei. Salvador, muito boa tarde, Aviate 6708, cruzando 280 para o 160, voando Jota. MGS 6708, acione a identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 050. Na CARI para 050, identificou 6708. Ponte Serra da Golf, torre 18.030, 1012, na Golf. 1092, o ajuste, direito alfa, na Golf, Ponte Serra, torre 230, Francisco, boa noite. Solo, boa noite, Sona 13. 897 está pronto para o teste, 83 com 4 horas, está alternando o galeão. 70 com informação, Delta. 3560, acione identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 060. Descendo para o 060 na CARI, então 3560 identificou. Salvador, boa tarde, gol 1764, ponto 028. 764, boa noite, ali em decola, pistão no zero, corrigindo pista 28, vento 220 graus, 08 nós. E confirme um tráfego na final. Aproximadamente 8 milhas. Positivo, a linha decola, pista 28, o gol no 764. Torre, Salvador, boa tarde, gol 273. Com 273, continua a aproximação, aguarda a pista 28 livre, o vento 230 graus, 10 nós, ajuste 1012. Ajustado no 02, aguardando autorização para pouso, 273. Livre pouso, 220 graus, 10 mais. Autorizado pouso, pista 28, bom, 273. 764 decolado aos 15, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 764, passa 1600, câmbio. 764, contato radar na decolagem, suba para nível 360, sai da gola e transição ao fito. Gole ao fito, 360. Deixa minha 708 em forma indicada. Mantendo 290 nós, senhor. Cruza para 250 nós, está ligeiramente à esquerda da STAR. Afirmativo, ligeiramente à esquerda, ele vem para 250 nós, o 6708. 3603, desceu via chegada a CARI para 2000 pés, altímetro 10012, reporte estabilizado no custo localizador, autorizado o final do procedimento ILS Zulu da pista 28. Afirmativa, desceu via com 1012, repatriando Londres no Zulu, está 3603. Salvador, boa noite, gol 1601, ingressando gol Stone. Boa noite, 1601, líder NN mantendo na pista 28. Bem, mantém 28, 1601. Bono 273, solo aos 18, 121 19. Pode livrar na Delta? Positivo, via Delta. Ok, 21, obrigado. PS, agora para São BH. Solo gol 1273, vibrando na Delta. Motivo? Pousar mais rápido. 1603, está sob vetor para final ILS, curve à esquerda para o 040, limite o curso do localizador. Gente, esquerda 40, localizador, obrigado, 3603. Único a bordo, vento 220 graus, 10 nós, informe pronto para iniciar a decolagem, guardião 06. 1601, livre decolagem, pista 28, 220 graus, 10 nós. Livre decolagem 28, bom, 601. 40, curve à direita. Confere para o 3603. Desconsidere, então 3603. Ok, eu tenho vento aqui de 140 graus com 24 nós. Objeto 708, dessa via chegada CARI para 3000 pés, altímetro no 012. Via CARI para 3000 no 012, ajuste 6708, então objeto. No 764, chame Centro Recife, 1-28-8, alterna 1-33-25. 288-3325, 764, boa noite. Boa, ótima noite, chame 01. Controle de Salvador, uma boa noite, bom 601. No 601, contato radar da decolagem, supa para nível 340, sai da Gole. Na Gole, nível 340, no 601. No 3603, velocidade descer para 1700, visão no setor. Confirme? Solicito descida para 1700, visão no setor, TAM 3603. Desça para 2000 pés e está sob vetor, tá 3603. 3603. 3603 para interceptar o curso localizador, curva esquerda por A320, reporte estabilizado. 320, reportaria estabilizado, tá? 3603. 06, obrigado, bom trabalho. Gente, Oscar Lima X, autorizado BH no nível 180 pela Golf 677 após o Whisky 1, né? Essa pela Whisky 1, né? Vai decolar da 17, curva direita, saída Gol, Leval, após direto e Leos. Controle 198, transponde 54, Verona. Sendo 500 pés. Este guardião 06, mantém-se em condições visuais, 500 pés. Autorizado direto centro administrativo. Direto cabe o guardião 06. Informo que o setor de decolagem, informo que a pista em uso em Salvador é a pista 28, guardião 06. 06. Salvador já possui autorização do braço de Oscar? E a Oscar é negativo. Chegou, o plano ainda não chegou no sistema. E a Oscar vai decolar que pista, 17 ou 28? 17, igual companheiro. 10. 3, controle 198, bom voo, boa noite. 198, uma boa noite, você tem uma 3897. Boa noite, Altan 3897 decolado. Altan 3897, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Gole. Positivo, saída Gole, Altan 3897. Salvador, Altan 3603. Altan 3603, continue na aproximação, guardando. Autorização de pouso, cheque trem de pouso, ajuste 10112. Afirmativo, aguardando a autorização de pouso, baixado travado, TAM 3603. Frequência livre para coordenação, guardião 06 até o retorno. 06 até o retorno. Objetivo é 708, desceu via para 2000 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado no curso do localizador. Descendo a via para 2000, quadrado estabilizado, 6708 ao MGT. Bravo, Índia Oscar, pronto a copiar? Afirmativo, senhor. Bravo, Índia Oscar, autorizado BH, nível 260, Eurovia Perisco 58. Decolagem 17, curva direita, saída Gol, Leval, após Leval, Sagaz. Controle 198, transponde 5423. Recife, ano 28, décima 8. 288, 601, não, boa noite. Depois H, 198 controle, 5423 de prazo de hora. E a Oscar correto, 5423, confirme o FAT POB. Estamos aqui na Aerostar, senhor, e POB vai ser 08. 08? Estimativo. Gente, estacionamento táxi, torre 1830. 18. Salvador, boa noite, gol 1940, autorização, Guarulhos. 940, Guarulhos, qual nível? 360. 36, aguarde a ordem, na sua cópia. 708. Zero, desse havia chegada Cari para 2000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado no curso localizador. Está autorizado o final do procedimento do ILS Zulu da pista 28. 3560, descendo 2000, autorizado ILS Zulu, reportado estabilizado. 1776 está na escuta do controle Salvador. Em 121, decimal 9. Mirante da Alfa 209, TAM 3603. Papa Tango Oscar Lima X-Ray, é a torre, prossiga. Atenção, foi o Bravo de Oscar. Sente, a torre Salvador, prossiga. Bravo de Oscar. Para acionamento, HR está. Número 2 para acionamento. Reporte para o táxi, o Papa Romeu Bravo India Oscar. Para o táxi, Bravo India Oscar. 7, então 3602. 20 da Oscar. Quando 776, assistindo identificação, autorizado via chegada cara e desça para 3000 pés, altímetro 1012. Autorizado chegada cara para 3000 pés. Ajuste na 012, voo Puna 776. Autorizado o acionamento, o Papa Romeu Bravo India Oscar. Papa Tango Oscar Lima X-Ray, é a torre? Centro 97, chame Centro Recife, ano 28.8. 288, dando 3897. Jet 6708 no solo 128, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121.9. 219.6708. Apatango Oscar Lima X-Ray, a torre. Solo Salvador, Jet 6708, mantendo antes da alfa. 560, completo final do procedimento, ILS Zulu, chame torre no 8.3. Torre no 8.3, 3.5.0. Nação com controle, ele reautorizou a saída Gole, transição Coral e restrição ao nível 1.40, aguardando a ascensão ao 1.80. Ciente? Altímetro 1012.